Mil motivos pra parar, mas não desisto, consigo, tentam nos desanimar. Mas eu insisto, prossigo, mil motivos pra parar. Desmotiva, incentivo, mesmo assim lutar. Locomotivo, objetivo. Mil motivos pra parar, mas não vou desanimar, mesmo assim lutar. Pelos sonhos batalhar enquanto o coração pulsar com a inveja litó. Vou seguindo meu trajeto, driblando os mais espertos, desejando bênção e saúde. Para aplaudir em vida, vitória sofrida, rude é nosso pai, toda glória será a atitude. Pois sem ele não vivemos, escrevemos, respiramos, levantamos ou comemos. Só por ele prosseguimos, porque ultimamente situação tá demente. Sinceramente, não basta sistema, também meu pessoal, integrante motivado pelo profissional. Sem viver pela música, era eletricista, por motivo de saúde. Hernia de disco, NSS indefere, ganho na justiça. Reabilitação de volta, guerra no risco. Menos tempo sobra pra viver o sonho, a obra. Muitos vêm e cobra, anseio dobra. Fala, tamo junto, não compra o nosso álbum. Se quer colar no show, 5 conto, assalto. Já em festa grande, não importa o estilo, desembolsa a garopa, tá tranquilo. Um dia fiz contato, referência desanima, 500 uma fit, sem ouvir minha rima. Oportuna, falsa e descalça. Promoção, escadinha, embaça. Por mais valor aos nossos, rap nacional. Talento tem de sobra, sem ser maioral. Anonimato, se unir, estamos pró. Cada um com seu estilo, nem melhor, nem pior. Aruna, capital do interior, quem estourou. Ficou famoso e tal, contrato assinou. Um da minha city foi, virou hater, qual que foi? Criticou, não argumentou, ficou claro, invejou. Literalmente enfrentando tudo e todos. Preconceito, panela, fora os rodos. Da Fundarte, cultura nos editóis. Independência, constância, para jamais, capaz. Mil motivos pra parar, mas não desisto, consigo, tentam nos desanimar. Mas eu insisto, prossigo, mil motivos pra parar. Desmotiva, incentivo, mesmo assim lutar. Locomotivo, objetivo. Os motivos convidando a sair, baixo incentivo não ajuda a enfrentar. O intempestivo começa a me perseguir, eu tenho que ser bem que você deseja suplantar. Mas só pra constar, que nada me irá fazer regressar. O retorno da cruzada é pra quem se arrepende. Então não criei antes de ingressar. Espectro do fracasso vem à sombra, e eles querem que ele me devore. Mas com a cidade eu não temo mais escuro. Apaga a luz que eu jogo que sou o Jason Borges. Que se exploda a prova de tech. Futilidades virão me pobreque. Não preciso engolir, vomitar livros pra se dizer que meu QI é compatível. Inteligência não tá em você pensar. Na real você tem mais é que se calar. Dane-se a droga da sua opinião, Duda. Livros dizem a verdade absoluta. Isso é só um papel, e sobre mim não diz o bastante. Quero ser um ser pensante, e não só um pedante. Eu não viso só o topo da cena, quero mais que condecoração. Tô caçando a pirâmide de Maslow, da base eu fico da autorrealização. Só que os frustrados querem me desmotivar, esse é seu intuito bem demonstrado. Acomodados se sentem melhores, quando não são os únicos derrotados. Sociedade julgando certo ou errado, tipo auditório do Coliseu. Vou negar pra cima cê se deu bem, mas olha esse verso cê se perdeu. Te joga na vala da depressão, mas não liga mano pra se encaixar deles. Te querem trancado isolado no quarto, porque se tu sair sobrepuja eles. Esses são só alguns dos meus desânimos, e todos eles eu atropelo. Podem jogar pregos na pista, porque minhas rodas são de ferro, corra! Mil motivos pra parar, mas não desisto, consigo, tentam nos desanimar. Mas eu insisto, prossigo, mil motivos pra parar. Desmotiva, incentivo, mesmo assim lutar. Locomotivo, objetivo. Todos querem que eu pare, não destaque. Stop round, clique, clique, tic tac. O tempo passa e as folhas caem. Nada se leva da vida, mas aprecie sua vida. São muitos que salvam vida, mas vários que tiram vida. Na correria da vida, nunca esqueça da família, que eles também têm vida e prezam por sua vida. Mil motivos pra eu parar, eu sei. Sei que se for não vai voltar, eu sei. Quem tá comigo pra lutar, eu sei. E se um dia eu vou parar, ah tá. Sem chance pra oposição, rapá. Não aponte o cano pra ninguém, vou te cobrar. Nas páginas do livro eu vejo a esperança. Resgate o mundo, leia pra uma criança. Nesse caminho difícil, prefiro rap, não vício, drogas e álcool e tiros que cegam seu compromisso. Por isso nunca desisto, fazendo letras de estilo. Pelo meus manos perdidos, divido joio e trigo. Aqui, não, inimigo não. Vários excluídos pela atiração. Boroca não brota que eu passo a foice. Porque hip hop não é roupa no close. Aí se liga só, invejoso tá no pó. Minha família não tem dó, em pragas do faraó. Cuidado com o que fala, ó. Não promete que nós cobra, ó, veja só. Né, Zé, sai do pé, só quem é, sabe qual que é, né? Tá ligado? Se tem dinheiro, fama, se não tem, fica na lama. Sou da periferia e não me curvo por bacana. Tudo posso naquele que me fortalece. Dobro o joelho no chão pra que ele ouça minha prece. Eles se acham sábios mestres. Esconde a verdade, mas um dia ela aparece. E pra quem é de verdade, um brinde a longa viagem. Porque esse aqui na terra só tá de passagem.